um pouquinho, inshallah. Mas vai começando para dar tempo da gente terminar cedo no shawl. Até porque ela é um pouquinho intensa. Então, se todo mundo me ouvindo ok, a gente vai começar a aula, inshallah. Perfeito. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. O louvor é para Allah. O louvamos, pedimos sua ajuda e imploramos seu perdão. Nos refugiamos em Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele a quem Allah guiar, ninguém poderá desencaminhar. E aquele a quem Allah desencaminhar, ninguém poderá encaminhar. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração exceto Allah, o único. E testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, os seus familiares, os companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Amém. Tá dando problema aqui? Tá ok. Bom, na aula passada, nós vamos continuar com a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E na aula passada, nós vimos como o Islã foi se estabelecendo em Medina. Né? Também falamos como foi o primeiro juramento de Aqaba, onde os 12 primeiros muçulmanos de Medina prestaram um juramento ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sobre 6 pontos, relembrando os pontos que eram. Primeiro ponto, não adorar nada nem ninguém exceto Allah subhanahu wa ta'ala, não cometer o adultério, não roubar a propriedade de nenhuma pessoa, não matar os filhos, nunca acusar falsamente nenhuma pessoa e obedecer sempre ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Né? Nós vimos isso na aula passada e vimos também que o profeta sallallahu alaihi wa sallam enviou junto com esses 12 jovens para Medina, enviou junto com eles Mus'ab ibn Umair. Qual era a função de Mus'ab ibn Umair? Era propagar o Islã com a da'wa em Medina. A função dele era fazer a da'wa em Medina, passar o Islã, expandir o Islã em Medina. E através dele, como nós vimos na aula passada, dois líderes da tribo Aus, que era Sa'd ibn Mu'az e Al-Sayyid ibn Khubayr, abraçaram o Islã e, consequentemente, toda a tribo de Aus acabou abraçando o Islã. Só relembro, né, que em Medina, a Medina estava dividida em duas tribos que eram altamente rivais. Essa tribo era a tribo de Aus e a tribo de Khazraj. E agora, como nós vimos, a tribo de Aus já era toda muçulmana, porque os dois líderes, que eram Sa'd ibn Mu'az e Al-Sayyid ibn Khubayr, se converteram ao Islã e, dessa forma, toda a tribo deles acabou se convertendo ao Islã. E isso tudo a gente viu na aula passada, só para dar uma retomada. E agora, inshallah, a gente vai começar na aula de hoje falando do juramento de fidelidade de Aqaba, ou seja, o maior juramento de fidelidade de Aqaba. Então, agora, onde é que a gente está situado na história do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Nós estamos agora no 12º ano da revelação. 12º ano da revelação. Ainda estamos em Mecca, né? E nesse ano 12 da revelação, ocorreu um dos mais importantes acontecimentos da história do Islã, que foi o juramento de fidelidade de Aqaba. Como aconteceu isso? O que era esse juramento de fidelidade de Aqaba? Vamos começar da história. Né? Agora nós estamos na temporada do Hajj, ou seja, a temporada da peregrinação do ano 12 da mensagem. E nesse momento, era o momento de Mus'ab ibn Umair, que era quem o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha enviado de Mecca para Medina para fazer a da'wa em Medina. Mus'ab ibn Umair ia regressar a Mecca, conforme o combinado no ano anterior, na época do Hajj, junto com um grupo de jovens que representavam os muçulmanos de Medina, né? Como a gente sabe, os muçulmanos de Medina foram chamados Ansar, ou seja, os auxiliadores do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, Mus'ab ibn Umair veio junto com um grupo de muçulmanos de Medina que representavam a comunidade de Medina. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam aproveitou a temporada do Hajj, mesmo sendo essa temporada, naquela época, uma temporada onde os incrédulos vinham adorar ídolos e não a Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo dessa forma, o profeta sallallahu alaihi wa sallam aproveitou esse ponto, que era desfavorável a princípio, e converteu isso num ponto favorável, usando essa época para poder negociar e falar com o povo de Medina para poder negociar mais tarde a imigração dele e dos muçulmanos para Medina. E, como nós vimos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam tratou de organizar, planejar completamente essa reunião. Planejar cuidadosamente essa reunião, para garantir a segurança desse grupo que vinha de Medina, que agora, como a gente viu, o primeiro grupo de muçulmanos se convertendo em Medina, constavam 6 jovens, né, que escutaram o profeta sallallahu alaihi wa sallam em Mecca, voltaram para Medina e voltaram no outro ano com 12, era um dobro. Depois, no terceiro ano, voltaram 73 pessoas. 73 pessoas muçulmanas de Medina vieram para conversar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vieram para esse juramento de Aqaba. E para evitar que Quraysh suspeitasse de alguma coisa dessa reunião, o profeta sallallahu alaihi wa sallam planejou completamente como é que ia ser essa reunião, em que local, o horário da reunião e a forma que seria, que ocorreria essa reunião. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava decidido a se encontrar com esse pessoal, com esses muçulmanos de Medina, pessoalmente, e escutar eles pessoalmente. O profeta sallallahu alaihi wa sallam poderia ter estabelecido o Islã em Medina de uma forma diferente, e muito mais fácil, sem riscos. Que forma? Simplesmente enviando mensagens através de Mus'ab, né? Como o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha enviado Mus'ab como divulgador do Islã em Medina, ele poderia enviar o seu plano através de Mus'ab para o povo de Medina. Mas não era dessa forma que o profeta sallallahu alaihi wa sallam lidava com seus companheiros. O profeta sallallahu alaihi wa sallam gostava que todos os pontos fossem tratados pessoalmente com os companheiros, a ponto de, com o objetivo de que todos os pontos fossem especificamente estudados e analisados na presença desse grupo, e que cada um desse grupo assumisse a sua responsabilidade com plena vontade e convicção do que estava fazendo. Além disso, os muçulmanos de Medina não tinham visto ainda o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Imagina, eles tinham já se convertido, já eram grande número de muçulmanos em Medina, e nenhum deles havia visto o profeta sallallahu alaihi wa sallam pessoalmente. Então eles estavam ansiosos por conhecer o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, por outro lado, queria se reunir com esse valente grupo de pessoas que haviam acreditado nele sem mesmo ter visto o profeta sallallahu alaihi wa sallam, e que estavam se arriscando de todas as formas para poderem se encontrar com ele em Mecca. Esse novo grupo de muçulmanos de Medina se reuniu com a caravana de idólatras que saía de Medina. Ou seja, o grupo de muçulmanos de Medina não saíram isolados. Saíram juntamente com o grupo de caravana de idólatras que estavam indo a Mecca para realizar o Hajj. Esse grupo de muçulmanos se manteve junto dos não muçulmanos durante a longa viagem de 500 quilômetros que é de Mecca para Medina. De Medina para Mecca. Mostrando dessa forma a benevolência que eles tinham e a justiça que eles tinham. Então, durante essa viagem, os muçulmanos mostraram um perfeito comportamento, perfeita moral e equidade. Dessa forma, influiu muitos incrédulos, ao ponto de que alguns incrédulos acabaram abraçando o Islã na viagem, só por verem a conduta dos muçulmanos. E essas pessoas que abraçaram o Islã na viagem não eram pessoas sem importância. Pelo contrário, eram pessoas importantes dentro daquelas tribos. Por exemplo, o primeiro deles foi Al-Bara'a ibn Ma'rur. Al-Bara'a ibn Ma'rur era o chefe da tribo. E ele tinha mais de 70 anos. E o segundo foi Abdullah ibn Haram, que depois de alguns anos se converteu num dos companheiros mais relevantes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e cuja história, inshallah, a gente vai ver na batalha de Uhud. E essa história dele vai nos comover profundamente, inshallah, mas quando a gente falar da batalha de Uhud. Mas, antes de se encontrar com um grupo, com esse grupo de 73 pessoas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se reuniu com Mus'ab ibn Umair, que era aquele que ele tinha enviado para Medina, e pediu para que Mus'ab desse um informe detalhado da vida em Medina. Como é que era a situação da vida em Medina? Perguntou para ele sobre as classes sociais, sobre a situação política, sobre a situação econômica do povo de Medina, sobre a situação geográfica, sobre a força militar, sobre a posição dos judeus em Medina, etc. Foi perguntando sobre toda a situação, detalhadamente, da situação de Medina. O plano do profeta para fazer essa reunião era detalhadamente planejada. Ou seja, como é que ia ser a reunião? Ia ser na temporada do Hajj, ou seja, quando Mecca está mais ocupada com os grupos que vêm fazer o Hajj, então seria, seria mais difícil eles descobrirem as reuniões deles. Além disso, a hora que eles marcaram para a reunião seria a meia-noite do último dia de Mina, ou seja, o último dia do Hajj, no último ritual do Hajj. Por que isso? Porque assim, se Quraysh chegasse a descobrir essa reunião, Quraysh não teria tempo para alcançar esse povo de Medina. Não teria tempo para alcançar os muçulmanos de Medina, porque eles já teriam ido embora. Além disso, o encontro, o local de encontro era Aqaba. Aqaba é onde é um dos locais onde se realiza os rituais do Hajj. E então ninguém suspeitaria da presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lá, nem desses muçulmanos de Medina. Além disso tudo, além de ser na temporada do Hajj, e no último dia do Hajj, à meia-noite, no local mais movimentado do Hajj, para não ter complicação, o profeta sallallahu alaihi wa sallam estabeleceu três condições também com relação a esses muçulmanos de Medina. Quais essas três condições? Primeiro, eles tinham que dormir nas tendas junto com os incrédulos, ou seja, dormir nas mesmas tendas dos incrédulos de Medina. Não podiam dormir separados, teriam que dormir lá junto com eles. Segunda condição é que ninguém acordasse o outro. Que cada um que fosse acordando fosse vindo pouco a pouco até a reunião. E que viessem, a terceira condição era que viessem de dois em dois. Não viessem grupos grandes, para não trazer nenhuma suspeita. Além disso, Abu Bakr e Omar não deveriam assistir a essa reunião. Por quê? Porque Abu Bakr e Omar deveriam estar situados no topo de duas montanhas, vigiando o local, para que o Quraysh não veja a reunião. Então, depois de tudo combinado, todos os muçulmanos de Medina saíram nessa noite, cuidadosamente, de dois em dois, até que todos foram se reunindo num lugar assinalado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ou seja, em Aqaba. Quando todos se reuniram no local, iria começar a reunião. Só que antes de a gente falar da reunião, é importante destacar que esse incidente, que essa situação, essa reunião, seria o fato mais importante da vida desse povo de Medina. Seria o fato mais importante na vida desses 73 muçulmanos de Medina. Por quê? Até mesmo mais importante que a Batalha de Badr. E como não seria? Porque essa reunião marcou o primeiro encontro deles com o mensageiro de Allah. Vocês imaginaram? Primeira vez que eles tinham visto o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. E além disso, desse encontro, foi que mais tarde pôde surgir a vitória da Batalha de Badr e a conquista de Mecca, mais adiante. Então, esse encontro, esse juramento de Aqaba, foi uma reunião muito importante para o Islã. Por quê? Porque através dele foi que deu foi que deu um empurrão, digamos assim, para a vitória de Badr e para a conquista de Mecca mais tarde. Ka'b ibn Malik disse num hadith autêntico, narrado por Bukhari, com relação a essa reunião, ele disse: estive presente no juramento de fidelidade de Aqaba, naquela noite com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando acordamos em apoiar o Islã com todas as nossas forças. E não teria preferido assistir a batalha de Badr ao invés desse juramento, mesmo que Badr tenha sido mais conhecido entre as pessoas. Então, esse acontecimento foi muito importante na vida dos muçulmanos de Medina, dos Ansar. Além disso, dessas 73 pessoas, duas delas eram mulheres. Duas dessas 73 pessoas muçulmanas eram mulheres. Quem eram elas? Nusaybah bint Ka'b e Asma bint Amir. Eram duas mulheres de Medina que haviam vindo para a reunião. Então, apesar de todo o risco que essa reunião assinalava, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam insistiu que duas mulheres de Medina deveriam assistir a esse juramento para representar as mulheres de Medina. Com isso, a gente comprova mais uma vez como a importância das mulheres no Islã, a importância das mulheres desde o início da revelação, e como elas incluíram a divulgação do Islã. Então tá, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam chegou no ponto de encontro com os Ansar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam chegou no ponto de encontro com os Ansar. E ele, quando chegou, estava todos os muçulmanos de Medina já estavam reunidos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não veio sozinho. Ele veio acompanhado pelo seu tio Al-Abbas. Al-Abbas ainda naquela época não era muçulmano. Só que ele desempenhou o papel de Abu Talib, ou seja, do tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que havia morrido, mas que sempre havia protegido o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, Al-Abbas agora representava a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E por que que ele veio junto com o profeta? Ele veio para dar uma mensagem clara para os Ansar, ou seja, clara para o povo de Medina. Qual era a mensagem? Dizer que a família do profeta ainda apoiava ele e protegia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mesmo não tendo abraçado o Islã. Então, como é que começou a reunião? Quando todos se sentaram, Al-Abbas levantou, o tio do profeta, e começou a reunião dizendo: ó povo de Aus e Khazraj, ou seja, o povo das duas tribos de Medina, sabíamos que vocês viriam hoje. Vocês também devem saber que nós, os filhos de Bani Hashim, que é a família do profeta, temos protegido a Muhammad até esse dia. Portanto, se vocês quiserem que ele vá ao lugar onde vocês vivem, terão que prometer que o protegerão. Caso contrário, somos capazes de protegê-lo nós mesmos. Ou seja, Al-Abbas quis mostrar para os Ansar, para os auxiliadores de Medina, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha uma proteção em Mecca, que era a família dele. A família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam estava disposta a seguir protegendo o profeta. Então, que se eles não tinham condições de proteger o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que eles deveriam já desistir ali mesmo. Porque Bani Hashim, a família do profeta, iria seguir protegendo ele. Irmãos, a irmã Sabrina caiu. Por favor, se quiserem passar o site para ela, para poder entrar na sala de volta. Bom, então, depois que Al-Abbas terminou o seu discurso, os Ansar escutaram atentamente e pediram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falasse. Agora imaginem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam começou o seu discurso recitando versículos do Corão e suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala. Agora eu quero que vocês se imaginem no lugar desses 73 Ansar de Medina. No lugar desses 73 pessoas que pela primeira vez estava vendo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e pela primeira vez estava ouvindo o mensageiro de Allah recitar o Coran. Imaginaram a emoção e a felicidade deles? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam quis comover o coração deles antes de se dirigir às mentes deles. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam começou o discurso lendo o Coran e suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala. Após isso, então, ele pediu para que os Ansar fizessem um juramento de fidelidade sobre 5 pontos principais. Quais eram esses 5 pontos? 5 coisas que os Ansar deveriam jurar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, para que o profeta sallallahu alaihi wa sallam pudesse emigrar junto com os muçulmanos para Medina. Quais eram esses 5 pontos? Primeiro, obedecer ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam completamente. Segundo, gastar dinheiro pela causa de Allah, tanto nos bons como nos maus tempos. Gastar o dinheiro pela cena de Allah, tanto nos bons como nos maus tempos. Terceiro, ordenar o bem e proibir o haram. Quarto, defender o Islã em qualquer situação. E quinto, proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam quando ele emigrasse para Medina, tal como protegem as suas mulheres e filhos. Perceberam o juramento? Era sobre 5 pontos. Obedecer completamente ao profeta, gastar dinheiro pela cena de Allah, tanto nos bons como nos maus momentos, ordenar o bem e proibir o haram, defender o Islã em qualquer situação, proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam quando ele emigrasse para Medina, tal como protege as suas mulheres e filhos. Esse era o juramento que eles deveriam fazer. Então os Ansar perguntaram, o povo de Medina perguntou: o que nós obteremos em troca se te jurarmos fazer tudo isso? Se nós jurarmos esses 5 pontos, nos comprometer com esses 5 pontos, o que nós teremos em troca disso? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam olhou para eles e disse uma única palavra. Disse para eles, Al-Jannah, o paraíso. Então, Nesse momento, Al-Bara' ibn Ma'rur, que era o senhor que havia se convertido no caminho, aquele senhor que era o chefe da tribo, que tinha acabado de se converter no caminho, levantou e disse: Ó profeta de Allah, me dê a sua mão. Sim, juramos por aquele que te ha enviado, que te enviou com a verdade, que te protegeremos como protegemos nossos filhos e mulheres. Continue com tua missão, profeta de Allah, pois somos pessoas valentes na guerra, pois herdamos isso de nossos grandes antepassados. Então, quando ele disse isso, todos os povo de Medina, os Ansar, se empolgaram com a ideia. Então, um dos homens, era As'ad ibn Surara. As'ad ibn Surara ficou em silêncio e não expressou sua opinião até o final. Não falou nada. Esperou até o final para poder expressar sua opinião. Ele ficou observando como os maiores, ou seja, os líderes das tribos, estavam falando com entusiasmo. Ele era um jovem, mas ele era consciente do que passava, do que acontecia com a sua gente. Então, essa reunião, já vê que ele falou no final, que ele não quis falar no início. Toda essa reunião, essa maravilhosa, excepcional reunião, durou aproximadamente 2 a 3 horas. E tomou o curso de uma reunião modernamente organizada. Ou seja, primeiro, Abbas fez uma breve introdução de 5 minutos, depois veio o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e expôs a lista de condições e logo começou o turno de opiniões. Quando começou o turno de opiniões, Al-Bara' ibn Ma'rur levantou e disse a sua aceitação entusiasmada com relação às condições que o profeta sallallahu alaihi wasallam havia exposto. Outro muçulmano de Medina levantou e disse. O nome desse muçulmano era Abul Haizan ibn Tayhan. Era um jovem recém-convertido ao Islã. Ele pediu a palavra e levantou e disse: Ó mensageiro de Allah, nós temos fortes relações com os judeus em Medina. E a tua chegada poderia colocar em perigo essa nossa relação. Agora, se Allah subhanahu wa ta'ala te conceder a vitória, tu voltarás para a tua gente, ou seja, para Mecca, uma vez que a nossa relação com os judeus tenha se destruído? Ou seja, ele perguntou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se o Islã fosse vitorioso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iria voltar para Mecca ou iria ficar em Medina? Se ele ia voltar para o povo dele, se ele iria continuar em Medina? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorriu e disse que seu sangue seria o deles. E que seu túmulo estaria entre deles. E prometeu também manter a paz com os aliados dos de Medina, do povo de Medina, e lutar contra os seus inimigos. Mais adiante, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cumpriu com a sua promessa, e mesmo depois da conquista de Mecca, não voltou para Mecca, ficou em Medina. Até com relação a isso, Anas bin Malik narrou um incidente que aconteceu no dia de Hunain, a batalha de Hunain, que a gente vai ver mais adiante, inshallah. Nessa batalha, os politeístas, os idólatras, sofreram uma derrota. E o mensageiro de Allah acabou se apoderando de uma grande quantidade de espólios. E pegou esses bens que foram conquistados e distribuiu entre os refugiados e muçulmanos que foram recém-liberados de Mecca. Ou seja, não deu nada para os Ansar. Deu tudo aos habitantes de Mecca. E não distribuiu nada para os habitantes de Medina, para os Ansar. Então os Ansar disseram, começaram a dizer, que nos tempos difíceis, o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia ajuda deles. Só que os bens conquistados ele repartia com os de Mecca e não dava nada para eles, que eram de Medina. Então, essas palavras acabaram chegando nos ouvidos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam reuniu todo o povo de Medina, principalmente esse grupo que estava falando isso, e disse: O que é que eu tenho ouvido vocês falarem, ó Ansar? Aí eles todos ficaram quietos, ninguém quis responder. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Vocês não ficam satisfeitos que enquanto as pessoas se vão com seus bens, vocês regressam com Muhammad levando ele para suas casas? Então todos os Ansar começaram a chorar e disseram: Com certeza, nos satisfazemos muitíssimo, ó mensageiro de Allah. E depois ele disse: O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Se as pessoas andassem por um vale e os Ansar andassem por um caminho estreito, eu seguiria o caminho dos Ansar. Ou seja, mesmo isso mostra quanto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amava o povo de Medina e amava os Ansar. E o grande privilégio de os Ansar de poder ter tido a convivência direta com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E como nós sabemos hoje, o túmulo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está em Medina. Mas voltando para a reunião de Aqaba, ao ouvirem a resposta do profeta sallallahu alaihi wasallam, dizendo que ele iria ficar firme com eles mesmo depois da conquista de Meca, os Ansar se encheram de fervor e começaram a pedir para que o profeta sallallahu alaihi wasallam estendesse a sua mão para que todos pudessem jurar a lealdade. Só que então, Sa'd ibn Surara, lembra daquele jovem que não quis expressar sua opinião no início? Pois é, ele decidiu falar. O que ele quis fazer? Ele queria ter a segurança de que o povo de Medina, esses 73 muçulmanos que tinham vindo de Medina, queria saber se eles realmente eram conscientes do que eles estavam prometendo ao profeta. Então ele disse, esperem, prestem atenção ao que vocês estão prometendo a ele. Vocês estão se comprometendo a lutar contra árabes e persas, contra brancos e negros. Se acham que podem falhar com a promessa, melhor que desistam agora. Então, imaginem. Na verdade, isso demonstrou uma grande sabedoria por parte de Sa'd ibn Surara. Por quê? Porque se ele tivesse dito isso no início da reunião, provavelmente teria fracassado toda a reunião. Então ele deixou para falar isso no final. Então, a partir do momento que os Ansar te viram tudo com claridade e tinham certeza de tudo que eles estavam prometendo, de que se tratava o assunto, então todos se apressaram para alcançar a mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam estendeu sua mão e assim todos saíram correndo para poder colocar sua mão por cima da mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele jurar fidelidade. Então, enquanto eles colocavam a mão sobre a mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles diziam: que acordo vantajoso, que acordo vantajoso. Realmente a retribuição é maior que o sacrifício. Então eles se competiam para alcançar primeiro a mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pensavam que quem prometesse fidelidade ao profeta primeiro, entrava primeiro no paraíso. Mas agora vem uma pergunta para nós. Se vocês fossem uma dessas 73 pessoas, se vocês fossem uma dessas 73 pessoas, vocês colocariam a mão de vocês sobre a mão do profeta sallallahu alaihi wasallam prometendo fidelidade? Lembram das condições? Qual era a condição? Obedecer completamente o profeta. Gastar o dinheiro pela chama de Allah nos bons e nos maus momentos. Ordenar o bem e proibir o haram. Defender o Islã em qualquer situação. Proteger o profeta sallallahu alaihi wasallam, tal como protege suas mulheres e filhos. Vocês prometeriam fidelidade ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou não? Se vocês fossem uma dessas 73 pessoas, correriam até o profeta para botar sua mão sobre a mão do profeta e prometer fidelidade ou não? Recompensa disso tudo? Al-Jannah, o paraíso. Essa era a recompensa dos Ansar. Todos saíram correndo e todos colocaram suas mãos sobre a mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e prometeram fidelidade ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa reunião, então, significava que a imigração, ou seja, a hégira, de centenas de muçulmanos que estavam em Meca, estava a ponto de começar. Então era necessário colocar todos os fundamentos para que tudo ocorresse bem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu para que os Ansar nomeassem 12 chefes dentre aqueles 73 presentes para administrar em Medina. E foram elegidos 9 chefes da tribo de Khazraj e 3 chefes da tribo de Aus. E entre esses líderes estava Sa'd ibn Surara, aquele que manifestou sua opinião por último, Al-Bara' ibn Ma'rur, aquele senhor que se converteu no caminho, Sa'd ibn Mu'az, o líder de Aus, como a gente viu na aula passada, o Sa'id ibn Khudai e Abdullah ibn Amr ibn Hiram. Esses estavam entre os que foram elegidos para serem para administrarem Medina enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam não chegasse em Medina. Então eles ficaram responsáveis por Medina. Mas infelizmente essa reunião não terminou assim. O que aconteceu? Um homem desconhecido que estava em cima de uma montanha gritou: Quraysh, vejam, Muhammad e seus aliados estão planejando uma guerra contra vocês. E algumas versões dessa história na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam dizem que esse homem, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que esse homem era o Shaitan. que chama Shaitan, que veio para atrapalhar com a reunião. E outras versões dizem que era um homem malvado, que não tinha diferença nenhuma com o Shaitan. Então o que aconteceu? Na manhã seguinte, Quraysh foi em cada tenda e perguntou para cada uma das pessoas se eles haviam visto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na noite anterior ou não. Até que então chegaram na tenda dos peregrinos de Medina. E, como na tenda dos peregrinos de Medina haviam muçulmanos e incrédulos, os muçulmanos ficaram quietinhos, não abriram a boca para nada, enquanto os incrédulos juravam para Quraysh que não tinham visto o profeta, que nunca tinham visto o profeta na vida. Dessa forma, devido à integração deles junto com os incrédulos, ao dormir junto com eles na mesma tenda, acabaram se salvando, alhamdulillah. Então voltaram para Medina. E então o profeta sallallahu alaihi wa sallam marcou uma reunião com os companheiros em Mecca. Para quê? Para informar eles sobre esse juramento de Aqaba e para ordenar que os muçulmanos de Mecca emigrassem para Medina. Porque Allah subhanahu wa ta'ala havia decretado que eles deveriam emigrar para Medina. Então, apesar do profeta sallallahu alaihi wa sallam estar em grande perigo em Mecca, ele não emigrou até estar seguro de que todos os muçulmanos haviam emigrado são e salvos para Medina. Então, o plano para a imigração estava baseado em três condições. Primeiro, sair de Mecca com garantias de segurança, proteger o caminho utilizado para chegar a Medina e preparar a Medina para a chegada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Uma das estratégias da Hégira, da imigração, era mesclar na imigração ricos e pobres, fortes e fracos, em cada grupo que saía. Obviamente todos os muçulmanos não saíram juntos, né, então saíam em grupos. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam ordenou que em cada grupo se mesclasse ricos e pobres, fortes e fracos, para que todos tivessem um apoio na hora de sair de Mecca. Omar ibn Khattab, por exemplo, radiallahu anhu, emigrou para Medina com 20 companheiros pobres, para garantir a eles uma viagem segura para Medina e para tomar as medidas necessárias com os 12 chefes de Medina quanto ao alojamento desses imigrantes. Vou falar agora de algumas das histórias, das grandes histórias dos imigrantes. Entre os imigrantes estava Suhaib Ar-Rumi, radiallahu anhu. Ele era um companheiro que era romano. Ele era um romano pobre quando chegou em Mecca. Em Mecca, ele fez uma grande fortuna. Em Mecca, ele fez uma grande fortuna e mais adiante ele acabou abraçando o Islã. No dia que ele saiu para emigrar para Medina, ele pegou 10 dos seus camelos e carregou esses 10 camelos com suas riquezas. 10 camelos com seu dinheiro e com suas posses, com seu ouro, com sua prata, com todas as suas posses, ele colocou em cima desses 10 camelos, carregados com dinheiro e com suas posses. Mas os incrédulos, quando viram que ele estava saindo para Medina, quiseram impedir ele de sair. Disseram para ele que só sairia de Mecca para Medina, se ele deixasse tudo. Se ele deixasse todas as suas riquezas, aqueles 10 camelos ele teria que deixar. E pela cena de Allah, e sendo do Islã, pela chegada do Islã, Suhaib deixou os 10 camelos carregados. Os 10 camelos que estavam carregados com suas riquezas, ele deixou. Deixou tudo para Quraysh. E além disso, deixou o camelo que ele montava também deixou para Quraysh. E inclusive o manto que ele carregava sobre suas roupas, ele deixou para Quraysh. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando soube disso, e deu as boas novas, e Allah subhanahu wa ta'ala falou no Coran sobre esse acontecimento. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: entre os homens há também aquele que se sacrifica para obter a complacência de Allah, porque Allah é compassivo para com seus servos. Ou seja, então, Suhaib Ar-Rumi deixou todas as suas riquezas e emigrou para Medina sem nada, inclusive sem seu camelo que ele usava para montar. Outra história, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Omar ibn Khattab, quando emigrou para Medina, foi diferente de todos os outros. Por quê? Porque Omar ibn Khattab, quando emigrou, colocou seu arco e flecha sobre seu ombro e pegou sua espada. E dessa forma, ou seja, com os arcos e flechas e com a espada, ele foi até a Kaaba e fez o tawaf, ou seja, fez 7 voltas em torno da Kaaba. Depois disso, rezou 2 rakaat em frente à Kaaba. Isso aos olhos de todo mundo. Porque até então, todos que estavam emigrando para Medina estavam emigrando secretamente. Por quê? Temerosos por Quraysh. Já Omar não. Fez questão de mostrar para todo mundo que ele estava emigrando para Medina. Omar ibn Khattab, depois de rezar, perante todos levantou e disse: ó Quraysh, se alguém de vocês quer que sua mãe perca um filho, que sua esposa fique viúva, que seus filhos fiquem órfãos, que me encontre amanhã, depois do Fajr, depois da oração de Fajr, de manhã, e traz esse vale, pois eu vou migrar para Medina. Então, mashallah, essa era a coragem e a convicção desse grande companheiro de mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Então, obviamente, ninguém de Quraysh sequer disse uma palavra, e muito menos quis enfrentar o Omar ibn Khattab. Nesse dia, junto com Omar ibn Khattab, emigrou Ammar ibn Yahya, que era um outro companheiro. Ammar ibn Yahya, quando estavam migrando junto com o profeta, junto com Omar ibn Khattab, Abu Jahl seguiu Ammar, foi atrás dele e disse que a mãe de Ammar havia jurado que não iria comer nada, nem iria tomar banho, até que ele voltasse para Mecca. Então Omar tentou alertar Ammar para não dar ouvidos a Abu Jahl, que ele estava mentindo. Mas Ammar decidiu desistir por causa da sua mãe. Resolveu desistir da imigração e voltou para Mecca por causa da sua mãe. Então Omar deu para Ammar o seu camelo e disse que qualquer coisa que ele voltasse para Medina, o mais rápido possível. Porque esse camelo que ele tinha dado era um camelo ágil e rápido, que ajudaria ele a fugir qualquer coisa de Abu Jahl. Então quando Omar se afastou no caminho de Medina, Abu Jahl atou Ammar e encarcerou ele por 2 anos. Ou seja, era mentira. A mãe dele não tinha feito nada disso. Mas ele mentiu para poder prender Ammar. E, então, como Ammar havia desistido da imigração à Medina, ele achava que Allah subhanahu wa ta'ala jamais iria perdoar ele por ter desistido de imigrar. Até que o seguinte versículo foi revelado. Diz: ó servos meus, que se cederam contra si próprios, não desespereis da misericórdia de Allah. Certamente ele perdoa todos os pecados, porque ele é indulgente e misericordiosíssimo. Então, quando foi revelado esse versículo, Omar ibn Khattab escreveu esse versículo num pedaço de pergaminho e enviou para Ammar, que estava em Mecca. Ammar, quando recebeu esse pergaminho enviado por Omar, leu o versículo e ficou chorando até que viu o camelo de Omar, aquele camelo que Omar tinha dado para ele, no dia que eles se separaram. Então, ele imediatamente montou naquele camelo e voltou para Medina. Foi atrás dos muçulmanos de Medina. Se reuniu com eles lá. Então agora a gente alcançou um ponto que praticamente os únicos muçulmanos que permaneciam ainda em Mecca eram o profeta sallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakr e Ali, juntamente com seus familiares. Só eles permaneciam em Mecca entre os muçulmanos, praticamente só eles. Então, Quraysh se deu conta que essa hégira faria com que os muçulmanos estabelecessem uma nação forte e que acabaria destruindo Quraysh. Então, Quraysh fez uma reunião de urgência, que foi celebrada no Dar al-Nadwa. Lembra quando a gente falou Dar al-Nadwa, onde se fazia todas as reuniões de Quraysh, onde todos os líderes de Quraysh se encontravam para fazer as reuniões, para discutir a questão econômica de Quraysh, de Mecca. Só que nesse dia, a reunião era uma reunião de urgência para falar da situação de Quraysh com os muçulmanos. Então, essa reunião foi celebrada na Dar al-Nadwa. E foi assistida por todos os líderes de Quraysh, tais como Abu Jahl e Abu Sufyan, os dois grandes inimigos dos muçulmanos naquela época. Então o que eles queriam? Eles queriam encontrar uma maneira de se livrarem do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então eles queriam fazer o quê? Um complô contra o profeta. A primeira ideia que eles tiveram foi expulsar o profeta sallallahu alaihi wa sallam de Medina, de Mecca. Expulsar o profeta sallallahu alaihi wa sallam de Mecca. Mas com essa ideia, Abu Jahl levantou e se opôs contra essa ideia, dizendo que, ao fazer isso, permitiria que o profeta sallallahu alaihi wa sallam se estabelecesse em outro lugar, fazendo uma nação, e depois iria vir para destruir Quraysh. O segundo plano era que era prender o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam segundo plano era prender o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E Abu Jahl levantou de novo seu posto contra essa ideia, alegando que o profeta sallallahu alaihi wa sallam mais tarde iria acabar se livrando da prisão. E o terceiro plano consistiu em quê? Encontrar as espadas mais afiadas e os homens mais jovens e fortes de cada tribo e colocá-los na porta da casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para matar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Isso como? Com uma forte punhalada coletiva, ou seja, todas as tribos tinham colaborado para isso, então ele não poderia fazer nada contra elas. Os muçulmanos não poderiam fazer nada contra todas as tribos. Então o acordo era que eles iriam escolher os homens mais fortes e jovens de cada tribo e iriam dar as espadas mais afiadas para eles, para que eles matassem o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E o acordo ficou sobre isso. E isso foi decidido pelos incrédulos. Então a ideia é que esses jovens ficariam do lado de fora da casa do profeta Muhammad, esperando que ele saísse, e quando ele saísse, iriam matar ele. Só que antes que isso acontecesse, veio o anjo Gabriel, alaihi salam, desceu e advertiu o profeta sallallahu alaihi salam. Advertiu que ele não permanecesse em sua casa durante a noite, porque Quraysh tinha um complô assassino contra ele. Então o profeta sallallahu alaihi salam começou a planejar a hegira, a sua hegira junto com Abu Bakr. A primeira coisa que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez foi chamar Ali ibn Abu Talib, que agora era um jovem valente de 23 anos, e tinha se convertido com 10 anos, agora ele já tinha 23 anos. E chamou Ali ibn Abu Talib e combinou com ele que Ali iria dormir na cama do profeta sallallahu alaihi wa sallam, de modo que Quraysh se espiasse para a casa do profeta e pensasse que ele ainda estava dentro da casa dormindo. E antes de sair, o profeta sallallahu alaihi wa sallam indicou para Ali ibn Abu Talib alguns depósitos que Quraysh haviam deixado com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E disse para Ali a quem pertencia cada um desses depósitos para que ele devolvesse. Então veja como o profeta sallallahu alaihi wa sallam era digno de confiança e honesto. Mesmo Quraysh planejando matar o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele não admitiu sair de Mecca antes de devolver todos os depósitos que os Quraishitas haviam deixado com ele. Então quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam saiu de casa, se surpreendeu por quê? Porque ele viu que os homens de Quraysh já haviam se congregado na frente da sua casa. Os homens jovens de Quraysh que estavam armados já estavam na frente da casa do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Como é que o profeta sallallahu alaihi wa sallam ia sair de casa? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam pegou um punhado de terra e jogou neles. E recitou o seguinte versículo do Corão: e lhes colocaremos uma barreira pela frente e uma barreira por trás, e lhes ofuscaremos os olhos, para que não possam ver. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Recitou esse versículo e jogou um punhado de terra neles. E a terra cobriu os rostos deles. E subhanallah, eles não viram nada. Não viram o profeta sallallahu alaihi wa sallam sair. E limparam seus rostos da terra só depois que o profeta sallallahu alaihi wa sallam havia desaparecido. Subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, com um simples punhado de terra, conseguiu, claro, com a força de Allah subhanahu wa ta'ala, sair sem que eles vissem ele, sem que eles tivessem visto o profeta. Então o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez? Se dirigiu até Abu Bakr e disse para Abu Bakr que Allah subhanahu wa ta'ala havia lhe ordenado fazer a hégira. Ordenou o profeta sallallahu alaihi wa sallam que ele deveria emigrar para Medina. Abu Bakr, quando soube disso, começou a chorar e chorar, a ponto de que a filha de Abu Bakr, mais tarde, relatou que jamais havia visto alguém chorar tanto de felicidade pelo fato de que ele iria ser o acompanhante do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam nessa viagem. Então Abu Bakr já havia preparado tudo. Já estava tudo preparado. Só estava esperando o profeta sallallahu alaihi wa sallam dar a ordem para eles poderem emigrarem. Abu Bakr arrumou uma montaria para ele e uma montaria para o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. E só que o profeta sallallahu alaihi wa sallam se negou a aceitar essa montaria, a menos que Abu Bakr aceitasse o pagamento por ela. Mas por que o mensageiro de Allah não quis aceitar esse presente de Abu Bakr? Porque o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam queria ter a recompensa completa da hégira. E queria que a recompensa completa da hégira fosse para ele também. Veja como o profeta sallallahu alaihi wa sallam, o mensageiro de Allah, competia nas melhores ações. Competia até mesmo com o sahaba com relação às boas ações. Então, a estratégia da Hégira era o seguinte: eles não iriam se dirigir para o norte de Meca. A norte de Meca fica na direção de Medina. Eles não iriam se dirigir para essa região. Não iriam para o norte, eles iriam para o sul. Isso demonstra que é um planejamento cuidadoso para despistar o Quraysh. Então, ao invés deles migrarem em direção ao norte, ou seja, na direção de Medina, o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr migraram para trás, foram para a região sul. E para que lugar eles foram? Eles foram para uma caverna. Uma caverna que fica bem no topo, onde bem no topo dela fica a montanha, fica a caverna de Thawr. Uma montanha, onde no topo dessa montanha fica a caverna de Thawr. Esse foi o local onde o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr foram se escondendo de Quraysh. Para vocês terem uma ideia, para chegar no topo dessa montanha, onde está a caverna de Thawr, requer cerca de 3 horas e meia, só para subir a montanha. Sem contar o caminho, a trajetória que fizeram até a montanha. Né? Só para subir a montanha, são 3 horas e meia. E o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha nessa época 53 anos, quando subiu essa montanha, e Abu Bakr nessa época tinha 51 anos. Aqui eu vou deixar umas fotos para vocês verem as fotos desse local. Tem dois sites onde vocês vão poder ver as fotos do Ghar al-Thawr, a caverna de Thawr, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam e o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr haviam ficado. Então, subhanallah, para subir até a caverna de Thawr, para subir nessa montanha até a caverna de Thawr, existe apenas uma única trilha. Só existe uma trilha para subir nela. E essa trilha já estava arrumadinha para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como se Allah subhanahu wa ta'ala já tivesse preparado essa trilha para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mais um detalhe. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando começou a subir a montanha de Thawr, ele não sabia que no topo dessa montanha tinha uma caverna, onde ele poderia se ocultar. Ele subiu a montanha com o objetivo de se esconder de Quraysh, juntamente com Abu Bakr, mas ele não sabia que no topo dessa montanha haveria a caverna de Thawr. Mas foi Allah subhanahu wa ta'ala que o encaminhou até esse lugar e fez com que ele pudesse chegar até lá. Então imaginem, o profeta sallallahu alaihi wasallam, enquanto subia a montanha de Thawr, olhava para Mekka com lágrimas nos olhos e dizia: Allah sabe que tu és a mais amada cidade para o meu coração. Se não tivesse me expulsado de ti, jamais teria saído. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, enquanto subia a montanha, olhava para Mekka e chorava e dizia isso. Isso demonstra o grande amor que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha por Mekka. E a grande tristeza que era para ele ter que sair dessa cidade sagrada e abençoada. E segundo o hadith sahih do profeta sallallahu alaihi wasallam, Mekka foi decretada sagrada antes mesmo da criação dos céus e da terra. Subhanallah. Aqueles que tiveram a bênção de poder ter ido até essa cidade abençoada, aqueles que tiveram a bênção de poder ter ido até Mekka, vão confirmar o que eu vou dizer. Por Allah, que quando nós saímos de Mekka, saímos com lágrimas nos olhos. Porque, subhanallah, Mekka se torna a cidade mais amada para o nosso coração. Allah. Mas como eu dizia, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando subia a montanha, foi dizendo isso e chorando por tristeza por ter que sair de Mekka. E enquanto ele subia, foi revelado alguns versículos da Sura Qasas, as narrativas. Alguns versículos do Coran, versículo 20 ao versículo 25, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: E dos confins da cidade acudiu ligeiro um homem que lhe disse: Ó Moisés, em verdade os chefes conspiram contra ti para matar-te. Sai, pois, da cidade, porque sou para ti um dos que dão sinceros conselhos. Saiu então de lá temeroso e receoso, e disse: Ó Senhor meu, salva-me dos iníquos. E quando se dirigiu a rumo a Madian, disse: Quizá meu Senhor me indica a senda reta. E assim continuou até a última aia, que diz: E quando se apresentou a ele e fez a narração da sua aventura, o ancião lhe disse: Não temas, tu te livraste dos iníquos. Então, esses ciclos, na verdade, vieram como conforto para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mostrando o quanto os outros profetas haviam também sofrido e quanto, por exemplo, o exemplo do profeta Moisés, que também teve que migrar da sua cidade para outra cidade. Então, dizendo que, para confortar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, como se dissesse para o profeta Muhammad que ele não ficasse triste, que inshallah ele voltaria e seria vitorioso, como realmente ocorreu. Bom, mas por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam teve que subir nessa montanha? Leva 3 horas e meia para subir nessa montanha. Por que ele teve que subir nessa montanha? Porque ele teve que recorrer a uma distância considerável e encontrar um local afastado de Quraysh, onde ele pudesse se ocultar no início, até conseguir escapar da perseguição de Quraysh. E como nós dissemos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ao invés de avançar para o norte, na direção de Medina, ele retrocedeu para o sul de Mecca, para poder despistar os Quraishitas. Então, enquanto o profeta sallallahu alaihi wa sallam subia na montanha de Saur, em rumo à caverna de Saur, que ficava no topo, Quraysh ainda rodeava o lado do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ele já estava começando a se preocupar, porque eles achavam que o profeta sallallahu alaihi wa sallam ainda estava dentro de casa. Então eles comprovaram que as suas cabeças, a cabeça desses jovens que estavam na porta da casa do profeta, estavam cheias de terra. E se perguntaram por que disso, mas não sabiam por quê. Não sabiam por que estavam com terra. Então alguém que passava por ali mencionou que tinha visto o profeta sallallahu alaihi wa sallam indo embora. Eles não acreditaram, porque eles tinham certeza que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava em casa, na sua cama, dormindo. Eles espiavam e viam ali deitado na cama. Então ocorreu tudo tal como o profeta sallallahu alaihi wa sallam havia planejado. O objeto desse plano era ganhar tempo, de modo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam pudesse se afastar de Quraysh. Então agora imagine como é que estava se sentindo Ali, radiallahu anhu. Ele tinha 23 anos naquela época. Ele tinha abraçado o Islã com 10 anos. Né? Imagine ele deitado na cama do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sabendo que Quraysh iria matar, queria matar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ou seja, o Quraysh poderia ter matado Ali por engano. Então uma vez perguntaram para Ali como é que ele tinha dormido naquela noite. E ele respondeu dizendo que aquela noite tinha sido a noite mais tranquila que ele já tinha passado na vida dele. Subhanallah. Então quando o Quraysh se deu conta que quem estava dormindo na cama do profeta era Ali, se desesperaram e foram até Ali e perguntaram: onde é que está o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Onde é que está Muhammad? E Ali disse que não sabia. Então Quraysh pensou que a única que saberia onde estava o profeta sallallahu alaihi wa sallam era Asma, ou seja, filha de Abu Bakr. Asma era uma grande mulher no Islã. Na história do Islã, ela representa o papel de uma grande mulher. Ela tinha bem guardado o segredo de onde estava o profeta e de onde estava Abu Bakr. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e seu pai Abu Bakr tinham grande confiança nela, o que indica uma grande honra para ela. Asma bint Abu Bakr, filha de Abu Bakr, ficou encarregada de levar comida a Abu Bakr e ao profeta sallallahu alaihi wa sallam todos os dias até a caverna de Saur. Ou seja, Asma ia o profeta sallallahu alaihi wa sallam e Abu Bakr ficaram em torno de 3 dias na caverna. Esses 3 dias, Asma ia 1 ou 2 vezes até a caverna. E subia na caverna, subia na montanha até a caverna para entregar alimentos ao profeta sallallahu alaihi wa sallam e Abu Bakr. Só que ninguém ia desconfiar dela. Ninguém ia desconfiar que ela iria fazer isso. Vocês sabem por quê? Porque Asma estava grávida de 7 meses. 7 meses de gravidez. Ia todos os dias, 2 vezes por dia, para levar alimentos, carregando alimentos, e para levar até a montanha e subir até a caverna para entregar para o profeta Muhammad e para Abu Bakr. E lembra que a gente falou que só para subir a montanha são 3 horas e meia. E como nós vimos, o primeiro bebê nascido em Medina, dentro dos muhajirins, dentro dos imigrantes de Mecca, foi Abdullah ibn Zubayr, que era filho de Asma, que mais tarde foi um dos califas muçulmanos. Então, de todas as formas, Quraysh foi até a casa de Abu Bakr para falar com Asma. Quando Asma abriu a porta, perguntaram onde é que estava Abu Bakr. E ela disse que não sabia. Então, de repente, Abu Jahl lhe deu um tapa no rosto, a ponto que ela caiu. Isso grávida de 7 meses. Aquela não deu a menor pista de onde estava o profeta e de onde estava Abu Bakr, radiallahu anhu. Então, acontecesse o que acontecesse com ela, ela não ia abrir a boca para dizer onde ele estava. Outra história também referente com relação a Asma, foi que quando seu pai, Abu Bakr, foi para Esdras junto com o profeta, sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr não deixou nada em dinheiro para a família. Ou seja, ele tinha doado pela causa de Allah todo o seu dinheiro. Não deixou nada. O avô de Asma era incrédulo e era cego. Então ele foi até Asma e, preocupado, perguntou se Abu Bakr tinha deixado dinheiro para ela e para a família dela. Então ela disse que sim, que ele tinha deixado bastante dinheiro para ela. E trouxe um punhado de pedras e fez com que o avô dela tocasse nas pedras, para que ele pensasse que aquelas pedras eram dinheiro. E então se tranquilizasse. Sendo que, na verdade, Abu Bakr não havia deixado nada em dinheiro, porque ele tinha dado tudo pela causa de Allah. Subhanallah. Então o profeta, sallallahu alaihi wasallam, havia feito um bom trabalho. Utilizava os métodos de planejamento, tal como o fato, por exemplo, de ir ao sul ao invés do norte, e também deixava totalmente os seus planos confiados ao Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, fez tudo isso pela causa da grande mensagem do Islã. Ele foi até o pico da montanha e se escondeu dentro da caverna, no pico dessa montanha, como vocês viram nas fotos. A caverna é minúscula e está no pico da montanha. Ele foi e entrou dentro daquela caverna. Isso para demonstrar o quê? Ele estava disposto a fazer tudo possível da sua parte. E o resto estava nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas a parte dele iria fazer o máximo. Inclusive entrar dentro da caverna e ficar dentro da caverna escondido. E o resto deixava a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Agora uma pergunta. Por que que esse dia particular, ou seja, o dia da Hégira, se considera o princípio do calendário islâmico? Por que que o calendário islâmico não começou a contar, por exemplo, na data do aniversário do profeta sallallahu alaihi wasallam? Ou, por exemplo, no dia da conquista de Mecca? Por que que não foi nessas datas, assim, no dia da Hégira? A resposta é que o maior dia de triunfo é o dia da dificuldade e da recompensa. Ou seja, quem iria acreditar que dessa pequena abertura da caverna, que vocês viram nas fotos, que essa pequena abertura dessa caverna ia ser o princípio do triunfo dos muçulmanos? O calendário muçulmano não começou no dia em que a mensagem começou. Por quê? Porque muita gente, no início, mostra entusiasmo, mas depois começa a abandonar em tempos de dificuldade. Então não foi o dia, nem o dia que o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu. Também porque o nascimento do profeta não foi nada milagroso, como foi o nascimento de Isa alaihi salam ou do profeta Musa alaihi salam. Foi nesse dia particular, o dia da Hégira, porque é o dia do sacrifício e o dia da esperança. Então, dessa pequena abertura da caverna, simboliza o princípio da vitória. A Hégira simbolizou o princípio da vitória do Islã. É a porta da esperança, é como se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse transmitir uma mensagem para nós. O dia... Qual é a mensagem que a nossa caratada quer nos dar com isso? Que o dia em que dermos testemunho da nossa convicção, do nosso sacrifício, do nosso trabalho pelo Islã, é o dia que virá a nossa vitória. É um símbolo da esperança para a nação inteira. A vitória virá quando a gente der o nosso testemunho do nosso sacrifício. Quando a gente mostrar nossa convicção no Islã, nosso sacrifício pelo Islã e nosso trabalho pelo Islã. Então foi isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam e os muçulmanos demonstraram. E por isso foi o dia da Hégira, demonstrou o dia onde começou a vitória do Islã, o princípio da vitória do Islã. Então por isso o calendário islâmico começa a contar da Hégira. Então, no topo da caverna de Saur, dentro da caverna de Saur, foi revelado o seguinte versículo, que hoje, inclusive, está escrito, foi escrito no topo dessa montanha. Qual foi o versículo que foi revelado para o profeta sallallahu alaihi wasallam? Foi o seguinte versículo da sura At-Tawbah. Se não o socorrerdes, o profeta, Allah o socorrerá, como fez quando os incrédulos os desterraram. Quando estava na caverna com um companheiro, que era o companheiro Abu Bakr radiallahu anhu, disse-lhe, não te aflinjas, porque Allah está conosco. Allah infundiu nele o seu sossego, confortou-o com tropas celestiais que não poderias ver, rebaixando ao mínimo a palavra dos incrédulos e enaltecendo ao máximo a palavra de Allah, porque Allah é poderoso e prudentíssimo. E também disse Allah subhanahu wa ta'ala, quando vos afastares dele por tudo quanto adoram, além de Allah, refugiai-vos na caverna. Então vosso Senhor vos agraciará com a sua misericórdia e vos reservará um feliz êxito no vosso empreendimento. Esse versículo, na verdade, esse último versículo, fala com relação aos jovens da caverna. Foi relatado na Sura Al-Kahf, Sura da caverna. Mas também se aplicou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e Abu Bakr. Então, vamos ver como é que o profeta sallallahu alaihi wa sallam planejou a imigração. Todo o plano foi detalhado e complexo. Cada um tinha sua função. Vejamos. Ali ibn Abu Talib dormiu na cama do profeta sallallahu alaihi wa sallam para simular que ele era um profeta. Para Quraysh, né? Segundo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não se dirigiu para o norte, em direção à Medina. Se dirigiu em direção ao sul e subiu até o topo da montanha de Thawr. Terceiro, Abdullah ibn Abu Bakr, seu filho de Abu Bakr, foi designado para receber as notícias e transmitir para Abu Bakr e para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Asma estava encarregada de levar a comida até a caverna e ninguém suspeitaria dela porque ela estava grávida de 7 meses. Ninguém ia suspeitar que ela iria carregar comida até o topo daquela montanha. Quinto, Amir ibn Sihr, outro companheiro, tinha como tarefa limpar as pegadas no deserto, para que ninguém descobrisse onde estava o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Abu Bakr, radiallahu anhu, no momento apropriado, preparou os camelos para a viagem. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam se escondeu na caverna de Thawr, junto com Abu Bakr, radiallahu anhu, por 3 dias, até que as coisas se acalmassem, e Quraysh cansasse de procurar o profeta sallallahu alaihi wa sallam e Abu Bakr, e que ele pudesse se encaminhar pelo caminho norte em direção à Medina. Isso é um símbolo de honra, de desafio, de disciplina e de esmero por fazer espalhar a mensagem do Islã. Isso mostra o esforço do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que planejava tudo da melhor forma possível, tudo em nome do Islã, tudo em nome da mensagem do Islã. E agora vem mais uma pergunta. O que nós temos feito pelo Islã? O que nós hoje temos feito pelo Islã? Lembre-se do grande sacrifício dos companheiros. Lembre-se de Ali ibn Abu Talib, que se mostrou predisposto a sacrificar sua vida em nome do Islã. Asma estava predisposta a sacrificar seu bebê. Abu Bakr sacrificou todo o seu dinheiro pela causa do Islã. Assim, o que nós temos nos sacrificado pelo Islã hoje? O que nós temos feito pelo Islã hoje? Irmãos, essas perguntas, na verdade, vêm para nos incentivar a fazer algo. Para nos incentivar a fazer algo pelo Islã. Mesmo que seja o mínimo. Mesmo que seja algo insignificante, mas fazer algo. Fazer algo levando em conta o grande exemplo do profeta sallallahu alaihi wa sallam e o grande exemplo dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, nosso amor pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não deve ficar só nas lágrimas. Nós devemos nos esforçar mais, nos entregar mais pela mensagem, mais amor pelo Islã, seguindo os passos do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Mas com certeza, nós sabemos que a vitória não se alcançará menos que tenhamos a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nós devemos trabalhar para isso. Nós devemos trabalhar pela vitória do Islã. Voltando então à imigração. Quraysh continuou na busca do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E acabaram chegando na montanha de Thawr. Imagina, Quraysh descobriu a montanha de Thawr. Foi na montanha de Thawr, na esperança de deixar o profeta sallallahu alaihi wa sallam lá. E subiram a montanha, ou seja, subiram 3 horas e meia aquela montanha e chegaram até a caverna, no topo da montanha. E dentro da caverna estava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e Abu Bakr. Dentro da caverna. Mas Allah subhanahu wa ta'ala os protegeu. Do mesmo forma que havia protegido ele pela primeira vez quando ele saiu de sua casa. Para demonstrar para os incrédulos que Allah subhanahu wa ta'ala é o dono eterno da soberania. Quraysh alcançou a caverna depois de 3 horas de cansativa subida. Né? Chegaram e estavam parados na frente da abertura da caverna. Ou seja, estavam parados na frente da caverna. Mas subhanallah, não se deram o trabalho de sequer olhar para dentro da caverna. Até mesmo Abu Bakr disse que se eles olhassem para baixo, olhassem para os seus pés, eles teriam visto o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Mas não olharam. Sabem por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala se utilizou no seu exército para cobrir a caverna. Que exército era esse? Que exército de Allah era esse? esse exército tratava de umas pombas, umas pombinhas, que imediatamente ficaram na frente da caverna e colocaram seus ovos bem na entrada da caverna. E também algumas aranhas que imediatamente... que imediatamente cobriram a caverna com suas teias, para fazer com que Quraysh jamais desconfiasse que o profeta Solar Alexandre estivesse dentro daquilo ali. Se ele tivesse entrado dentro daquela caverna, aquela pomba não estaria ali junto com seus ovos. E se ele tivesse entrado, da mesma forma, as teias de aranhas não estariam ali ainda. Então Allah subhanahu wa ta'ala se utilizou do seu exército, porque Allah subhanahu wa ta'ala é poderoso. Então Abu Bakr ficou muito preocupado com isso. Ficou muito preocupado, não por causa dele, mas por causa do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ele disse, ó mensageiro de Allah, se eles olharem para os seus pés, eles vão me enxergar. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tranquilizou Abu Bakr dizendo, ó Abu Bakr, que pensas de dois cujo terceiro é Allah? Subhanallah. Que pensas de dois cujo terceiro é Allah? Então viram, o profeta sallallahu alaihi wa sallam planejou tudo. Fez tudo o que ele podia fazer. O resto confiou para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é que daí protegeria ele nesse momento. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou aquele versículo do Coran, onde diz, se não o socorredes, Allah o socorrerá. Como fez quando os incrédulos o desterraram. Quando estava na caverna com um companheiro, fez, alusão a Abu Bakr, radiallahu anhu. Disse-lhe, não te aflinjas, porque Allah está conosco. Allah infundiu nele seu sossego, confortou-o com tropas celestiais, que não poderias ver, rebaixando ao mínimo a palavra dos incrédulos e enaltecendo ao máximo a palavra de Allah, porque Allah é o poderoso e prudentíssimo. Esse versículo foi revelado dentro da caverna, naquele exato momento. O profeta sallallahu alaihi wa sallam e Abu Bakr ficaram 3 dias escondidos ali. E Quraysh não descobriu que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava dentro daquela caverna. Quraysh subiu 3 horas e meia e não se deu ao trabalho de olhar para dentro da caverna. E sequer o der. Se tivesse olhado, teriam visto o profeta. E Allah subhanahu wa ta'ala chegou os incrédulos e protegeu mais uma vez o profeta sallallahu alaihi wa sallam e Abu Bakr. Então ficaram 3 dias nesse lugar. 3 dias dormindo e rezando naquele local. Então vamos ver alguns exemplos que demonstram o amor e a dedicação desse grande companheiro do mensageiro de Allah, Abu Bakr, radiallahu anhu, do grande amor que ele tinha com relação ao profeta, que foram evidentes em mais de uma ocasião. Algumas histórias que eu peguei com relação à Hijra. Primeiramente, Abu Bakr, quando eles chegaram na caverna de Thawr, a primeira coisa que Abu Bakr fez foi insistir em ser o primeiro a entrar na caverna. Por quê? Para proteger o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Porque se tivesse alguma cobra, alguma serpente, algum escorpião, que picasse Abu Bakr e não picasse o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, a primeira coisa que ele fez foi entrar dentro da caverna e passar suas mãos nas paredes, toda a parede da caverna, para evitar que se tivesse algum escorpião, que esse escorpião picasse ele e não picasse o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Além disso, um desses 3 dias da caverna, o profeta sallallahu alaihi wa sallam dormiu e encostou sua cabeça na perna de Abu Bakr. Enquanto o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava dormindo, um escorpião veio e picou Abu Bakr. E Abu Bakr nem sequer se moveu, nem gritou. Para quê? Para não acordar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Até que, devido à dor de Abu Bakr, uma lágrima de Abu Bakr caiu no rosto do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam acordou e perguntou, ó Abu Bakr, o que houve? Então ele disse que havia sido picado por um escorpião. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, por que você não me acordou? Ele disse, por que você estava dormindo e não quis acordá-lo? Olha o amor de Abu Bakr pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam. Outro exemplo. Um dos dias, enquanto eles estavam migrando em direção à Madina, no meio do deserto, fazia um calor terrível. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam e Abu Bakr estavam morrendo de sede. Então Abu Bakr, quando viu que o profeta sallallahu alaihi wa sallam também estava com sede, se apressou e conseguiu um pouco de leite para dar de beber ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Conseguiu com um beduíno um copo de leite. E foi imediatamente dar um copo de leite ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Sem beber um gole naquele copo. Abu Bakr também estava morrendo de sede. Levou o copo de leite e entregou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E não bebeu nem sequer um gole do leite. Então Abu Bakr mais tarde comentou sobre esse acontecimento dizendo, o profeta sallallahu alaihi wa sallam bebeu até que saciou a minha sede. Subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam bebeu esse leite profeta de Deus até que saciou a minha sede. Isso demonstra o amor de Abu Bakr pelo mensageiro de Allah. Conseguiram perceber o amor dele pelo mensageiro de Allah? E nós? Amamos o mensageiro de Allah? Amamos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enquanto nós amamos ele? O profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou que existem anjos que foram encarregados só de enviar o salam, só de enviar o salam de cada um da umma do profeta para ele, no seu túmulo. E ele responde ao salam. Ou seja, cada um que manda o salam ao mensageiro de Allah, existe um anjo que pega esse salam e comunica imediatamente ao profeta sallallahu alaihi wasallam no seu túmulo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam responde para a pessoa que mandou o salam. Pelo nome. Responde dizendo, wa alaykum salam, fulana de tal. Falando pelo nome. Agora imaginem. Se nós, agora, nesse exato momento, se nós falássemos, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Se a gente falar isso agora, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesse exato momento, um anjo vai acabar de avisar o profeta sallallahu alaihi wasallam, que fulano de tal acaba de enviar o salam para o profeta sallallahu alaihi wasallam. E no mesmo momento o profeta sallallahu alaihi wasallam responde, wa alayki salam fulano, wa alayki salam fulano. Então vamos juntos mandar o nosso salam ao nosso amado mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Para ele saber que nós aqui no Brasil, hoje, mais de 1400 anos depois, estamos aqui do Brasil enviando o nosso salam, demonstrando o nosso amor pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então vamos falar juntos. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaika wa mensageiro de Allah. Inshallah, nesse momento, ele acaba de responder para cada um de nós. Inshallah, nesse exato momento, o mensageiro de Allah vai responder para cada um de nós. O nosso salam. Inshallah. Bom, irmãos, então, Quraysh foi incapaz de localizar o abrigo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e do seu companheiro Abu Bakr radiallahu anhu. Então Abu Bakr e o profeta sallallahu alaihi wa sallam desceram na montanha e depois de 3 dias de estada naquela caverna se dirigiram na direção norte, ou seja, começaram a pegar o caminho de Medina, direção norte de Mecca. O profeta sallallahu alaihi wa sallam quis evitar o caminho das caravanas. Por quê? Porque se ele optasse pelo caminho das caravanas, seria mais fácil alguém pegar ele. Então ele escolheu um outro caminho mais difícil, mais afastado, mas que dessa forma poderia facilitar o caminho até Medina. Mas mesmo assim, em alguns pontos, ele deveria cruzar com o caminho das caravanas, em certas áreas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam tratou de passar por essas áreas onde ele passava, pelas caravanas, o mais rápido possível. E também cobria seu rosto para que ninguém visse ele. Ocorre que em um desses cruzamentos, na travessia, no caminho a Medina, um grupo de homens de Quraysh que estava a caminho de Mecca, viu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando chegaram em Mecca, foram diretamente informar isso para Quraysh. E Quraysh havia oferecido 100 camelos para qualquer pessoa que pudesse encontrar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um desses homens que estava no caminho para Mecca era Suraqa ibn Malik. E Suraqa ibn Malik quis obter esses 100 camelos todos para ele. Então o que ele fez? Ele enganou as pessoas de Quraysh, dizendo que ele tinha visto, na verdade, seus próprios parentes. Não era o Muhammad, nem Abu Bakr que ele tinha visto. Então dessa forma, o que ele fez? Ele montou no seu cavalo, em segredo, e se armou com a sua espada, e foi para capturar o profeta sallallahu alaihi wasallam para poder ganhar a recompensa dos 100 camelos. Então, Suraqa montou seu cavalo, com uma espada na mão, a toda velocidade foi na direção do profeta sallallahu alaihi wasallam para capturar o profeta. E nesse preciso instante o profeta sallallahu alaihi wasallam estava lendo o Coran. E Abu Bakr estava na volta do profeta sallallahu alaihi wasallam vigiando o profeta sallallahu alaihi wasallam, como de costume. Ou seja, Suraqa quis obter a recompensa de 100 camelos que Quraysh iria dar para aquele que capturasse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Obtém essa recompensa sozinho. Então ele enganou os outros, dizendo que não era verdade que o profeta estava no caminho, montou no seu cavalo, escondido de Quraysh, e foi na direção do profeta sallallahu alaihi wa sallam, armado com uma espada, para capturar o profeta. No mesmo instante que ele estava vindo na direção do profeta, o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava lendo o Coran. E Abu Bakr estava na volta do profeta, vigiando o profeta. Vigiando em torno, para ver se alguém estava vindo para atacar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E de repente ele viu Suraka vindo. Suraka, a toda velocidade, vinha vindo com seu cavalo e com uma espada na mão. Então imediatamente Abu Bakr, assustado, avisou o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E na mesma hora, o profeta sallallahu alaihi wa sallam levantou suas mãos e suplicou a Allah: ó Senhor, salva-me deste dano, pois tu desejas, e qualquer coisa que tu desejas, tens o poder sobre o que tu farás. Então, na mesma hora que ele fez essa súplica, Suraka caiu do cavalo. Então, Suraka se assustou com aquilo, tentou subir de novo no cavalo, para seguir em direção do profeta, e caiu de volta. Tentou subir de novo e caiu de volta. Tentou subir de novo e caiu de volta. Várias vezes ele tentava subir e caía. Até que finalmente ele se deu conta que isso não podia ser nada além da proteção divina sobre o profeta de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Então Suraka foi caminhando até o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, e perguntou o que o profeta ofereceria para ele se ele não contasse a Quraysh onde ele estava. O que o profeta ia oferecer para Suraka em troca de que Suraka não contasse para Quraysh onde o profeta estava. Então o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, fez uma promessa que é de se espantar. O profeta sallallahu alaihi wa sallam prometeu o seguinte: prometeu para Suraka que iria dar para Suraka os braceletes de Castróis, que era Castróis, rei da Pérsia. Imaginem, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que se ele não contasse para Quraysh, ele iria dar para Suraka os braceletes de ouro de Castróis, que era o rei da Pérsia naquela época. Suraka se espantou, se surpreendeu com isso, mas acreditou na promessa do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E pediu que o profeta sallallahu alaihi wa sallam colocasse essa promessa por escrito. Então imaginem, ele era incrédulo naquele momento. E acreditou no profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, por dois motivos principais. Primeiro, porque sabia que o profeta sallallahu alaihi wa sallam jamais mentia. E segundo, imaginem como ele iria acreditar, sendo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava saindo, fugindo de Quraysh. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam prometendo para Suraka os braceletes de ouro de Castróis, o rei da Pérsia. Mas ele acreditou. Mesmo sendo incrédulo, ele acreditou. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam colocou essa promessa por escrito. E a promessa do profeta sallallahu alaihi wa sallam se cumpriu. 20 anos depois. Se cumpriu exatamente como ele tinha dito. Os muçulmanos, depois, até mesmo depois da morte do profeta sallallahu alaihi wa sallam, sob o califado de Omar ibn Khattab, conquistaram a terra persa. E então, eles ficaram em posse dos braceletes de Castróis. E Omar ibn Khattab foi até Suraka, que agora Suraka já havia se convertido ao Islã, já era muçulmano, foi até Suraka e entregou os braceletes de ouro. E Suraka, já muçulmano, viu que a promessa do profeta sallallahu alaihi wa sallam se cumpriu. E chorou quando Omar entregou para ele esses braceletes de ouro. Então, subhanallah, essa é a história da viagem da Hégira. Essa é a história da viagem da Hégira do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que marcou o princípio verdadeiro da vitória dos muçulmanos. O princípio da vitória do Islã. A Hégira marcou o princípio da vitória do Islã. Agora vamos concluir a nossa aula, encerrar a nossa aula, com uma pergunta. Vocês estariam preparados para se sacrificarem pelo Islã da maneira que Ali ibn Abu Talib fez, que Abu Bakr fez e que Asma e o profeta sallallahu alaihi wa sallam fizeram? Vocês estariam preparados para se sacrificarem pelo Islã dessa maneira? Primeira coisa antes de a gente se sacrificar seria nós seguir os passos do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Seguir a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Seguir o Islã. Seguir o Islã por completo, irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala disse que a gente deve seguir o Islã por completo. Então, devemos praticar as orações, devemos fazer todos os nossos pilares do Islã, nós devemos se cumprir com eles. E se sacrificar pela mensagem. Se sacrificar pelo Islã. O que é se sacrificar pelo Islã? Lutar pelo Islã. Passar o Islã adiante. passaram sempre as pessoas à nossa volta. Nós temos vários métodos hoje, e sem sacrifício, e sem muito sacrifício, irmãos. Eles se sacrificaram muito pela mensagem. Vamos fazer nós algo da nossa parte, para que a gente possa, inshallah, ser merecedores e poder estar junto com eles no paraíso, inshallah. Então, na próxima aula, inshallah, a gente vai ver como foi a recepção do profeta sallallahu alaihi wa sallam em Medina. Como o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi recebido pelo povo de Medina. Então, antes de a gente fazer o dua para encerrar, eu vou deixar para vocês aqui um link, um site, onde vocês vão poder ver. É uma palestra de um divulgador do Islam, um muçulmano, um sheikh, que fez uma palestra sobre o Amr Khalid, que é onde eu pego a maioria dessas aulas, a gente pega as aulas de Amr Khalid. E ele fez uma das aulas dele foi no Hor e Thor, ou seja, ele subiu na caverna de Thor. E aqui nesse site vocês vão poder assistir, está em árabe, para quem não entender vai poder assistir as imagens e ver de perto como era a caverna, e onde exatamente o profeta sallallahu alaihi wa sallam e Abu Bakr ficaram. Então, para vocês, depois, se quiserem, vocês podem assistir, né? Mesmo vocês não entendendo o árabe, vocês vão poder acompanhar as imagens. Foi uma aula lindíssima, onde vocês vão poder ter uma ideia de onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam e Abu Bakr ficaram por esses 3 dias. Estou compatível com a nossa aula, para encerrar a nossa aulinha, então. E, inshallah, vamos fazer um doar para encerrar. Em próxima aula, inshallah, em próximo sábado, a gente continua com a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, para ti são todos os louvores, preenchendo os céus e a terra, e tudo o que há entre ambos. Alhamdulillah, por teres nos encaminhado até aqui. E nós não poderíamos nos encaminhar se Allah não tivesse nos encaminhado. Ó Senhor nosso, não desvie os nossos corações depois de teres nos iluminado. E agracia-nos com a tua misericórdia, pois tu és o agraciante. Firma-nos no caminho do mensageiro de Allah. Inscreva-nos entre seus companheiros no paraíso. Ó Allah, inscreva-nos entre seus companheiros no paraíso. Ó Senhor nosso, faça-nos observantes da oração, bem como a nossa prole. Perdoa-nos, bem como a nossos pais e os fiéis no dia da prestação de contas. Ó Senhor nosso, cremos e seguimos a senda do teu mensageiro. Inscreva-nos, pois, entre os testemunhadores. Ó Allah, não permita que fiquemos afeitos à fúria dos incrédulos. E com a tua misericórdia, salva-nos do povo incrédulo. Ya Allah, perdoa nossos pecados e por nossos excessos. Firma nossos passos e conceda-nos a vitória sobre os incrédulos. Amin, amin, amin. E que a paz dos nossos de Allah sejam com o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. E louvado seja Allah, Senhor do negócio. Allahumma amin.